Ficheiro 30. 57. O dia 12 de março chegou, um dia a menos, já primaveril. Lila quis que eu fosse cedo para a sua velha casa, que a ajudasse a lavar-se, a pentear-se, a vestir-se. Mandou a mãe embora, ficámos sós. Sentou-se à beira da cama em cuecas e sutiã. A seu lado tinha o vestido de noiva, que parecia o corpo de uma morta. Em frente, no chão de ladrilhos hexagonais, estava a tina de cobre cheia de água fumegante. Perguntou-me à queima-roupa. Achas que estou a cometer um erro? Em quê? Em casar-me? Ainda estás a pensar na história do padrinho? Não. Estou a pensar na professora. Porque é que ela não quis que eu entrasse? Porque ela é uma velha rabugenta. Ficou calada um instante a olhar para a água que brilhava na tina e depois disse: aconteça o que acontecer, tu continua a estudar. Mais 2 anos. Depois pego no diploma e acabou-se. Não, não pares. Eu dou-te o dinheiro, mas tens de continuar sempre a estudar. Fiz um risinho nervoso. Depois disse: obrigada, mas a certa altura acabou-se o estudo. Para ti, não. Tu és a minha amiga genial. Tens de ser a melhor de todos, rapazes e raparigas. Pôs-se em pé, tirou as cuecas e o sutiã e disse: vá lá, ajuda-me, senão atraso-me. Nunca a tinha visto nua, envergonhei-me. Hoje posso dizer que foi a vergonha de pousar com prazer o olhar no seu corpo, de ser a testemunha participante da sua beleza de rapariga de 16 anos, poucas horas antes que Stefano lhe tocasse, a penetrasse, a deformasse, talvez engravidando-a. Nessa altura foi apenas uma tumultuosa sensação de inconveniência necessária, uma situação em que não se pode voltar os olhos para o outro lado, não se pode desviar a mão sem reconhecer a nossa perturbação, sem a declarar precisamente com esse retraimento, sem entrar em conflito com a imperturbada inocência de quem te está perturbando, sem exprimir com essa rejeição a violenta emoção que te domina e por isso te obrigas a ficar, a pousar o olhar nas costas de rapaz, nos seios com os mamilos inteiriçados, nas ancas estreitas e nas nádegas rijas, no sexo negro, nas longas pernas, nos joelhos macios, nos tornozelos sinuosos, nos pés elegantes. E fazes de conta que nada se passa, quando afinal tudo está a acontecer, presente, ali, no quarto pobre e escuro, em redor a mobília miserável sobre um pavimento irregular manchado de água, e agita-se-te o coração, inflamam-se-te as veias. Lavei-a com gestos lentos e cuidadosos, primeiro com ela acocorada no recipiente e depois pedindo-lhe que se pusesse em pé. E ainda tenho nos ouvidos o ruído da água a gotejar e ficou-me a impressão de que o cobre da tina era de uma consistência não diferente da carne de Lila, que era lisa, rija, calmante. Tive sentimentos e pensamentos confusos. Abraçá-la, chorar com ela, beijá-la, puxar-lhe os cabelos, rir, fingir competências sexuais e instruí-la com voz douta, distanciá-la com as palavras, justamente no momento de maior proximidade. Mas por fim ficou-me apenas o pensamento hostil de que a estava a lavar da cabeça às solas dos pés, de manhã cedo, só para que Stefana sujasse durante a noite. Imaginei-a. Nua como estava naquele momento, cingida ao marido, no leito da casa nova, enquanto o comboio estrepitava por baixo das janelas e a carne violenta dele entrava nela com um golpe seco, como a rolha de cortiça empurrada pela palma da mão para dentro do gargalo de uma garrafa de vinho. E de repente pareceu-me que o único remédio para a dor que estava sentindo, que sentiria, era encontrar um recanto bastante retirado para que António me fizesse a mim, às mesmas horas, exatamente a mesma coisa. Ajudei-a a enxugar-se, a vestir-se, a enfiar o vestido de noiva que eu, pensei com um misto de orgulho e sofrimento, escolhera para ela. O tecido ganhou vida. Sobre a sua candura correu o calor de lila, o vermelho da boca, os olhos escuros e duros. Por último calçou os sapatos que ela própria desenhara. Pressionada por Rino, que se ela os não calçasse, sentiria uma espécie de traição, escolheram um par com o salto baixo para evitar parecer muito mais alta do que Stefano. Olhou-se ao espelho, levantando um pouco o vestido. São feios, disse. Não é verdade. Riu-se com nervosismo. Mas sim, olha, os sonhos da mente acabaram debaixo dos pés. Voltou-se com uma expressão repentina de pavor. O que é que me está a acontecer, Lenu? 58. Na cozinha esperavam-nos impacientes, já prontos havia um bocado, Fernando e Núzia. Nunca os vira tão bem arranjados. Naquele tempo, os pais dela, os meus, todos os pais, me pareciam velhos. Não fazia grande distinção entre eles e os avós maternos e paternos, criaturas que aos meus olhos levavam todas uma espécie de vida fria, uma existência sem nada em comum com a minha, com a de Lila, de Stefano, de António, de Pasquale. As pessoas realmente consumidas pelo calor dos sentimentos, pelo ímpeto dos pensamentos, éramos nós. Só agora, enquanto escrevo, é que me apercebo pela primeira vez de que Fernando, naquela época, não devia ter mais do que 45 anos. Núncia era uns anos mais nova, de certeza. E os dois, naquela manhã, ele de camisa branca e fato escuro, com o rosto de Randolph Scott, e ela toda de azul, com um chapéuzinho azul e véu azul, faziam um bonito par. O mesmo se aplica aos meus pais, sobre cujas idades posso ser mais precisa. Meu pai tinha 39 anos e a minha mãe 35. Olhei muito para eles na igreja. Senti com enfado que naquele dia os meus êxitos escolares não os consolavam nada e até provavam, sobretudo à minha mãe, que não passavam de uma inútil perda de tempo. Quando Lila, esplendorosa na nuvem de ofuscante alvura do vestido e do véu vaporoso, avançou pela igreja do Sagrado Coração, pelo braço do sapateiro, e foi juntar-se a Stefano, que estava muito bonito no altar coberto de flores, bendito florista que as fornecera com abundância. A minha mãe, embora o seu olho dançarino parecesse voltado para outro lado, olhou para mim, para fazer-me sentir que ali estava eu, a caixa de óculos, longe do centro das atenções, ao passo que a minha amiga má conquistara um marido abastado, uma atividade económica para a família, uma casa que ainda por cima lhe pertencia, com banheira, frigorífico, televisão e telefone. A cerimónia foi longa. O pároco fê-la durar uma eternidade. À entrada da igreja, os familiares e amigos do noivo encontravam-se todos de um lado e os familiares e amigos da noiva do outro. O fotógrafo tirou fotografias durante o tempo todo, com flash e refletores, enquanto o jovem ajudante filmava as fases mais importantes da cerimónia. António sentou-se devotamente a meu lado durante o tempo todo, com o fato novo feito pelo alfaiate, delegando em Ada, aborrecida porque na qualidade de caixeira da charcutaria do noivo aspirava a um lugar melhor, a tarefa de se instalar ao fundo da igreja, ao lado de Melina, e de a vigiar, assim como os outros irmãos. Uma vez ou duas sussurrou-me qualquer coisa ao ouvido, mas não lhe respondi. Devia limitar-se a estar ao meu lado, sem mostrar nenhuma intimidade especial, para evitar os mexericos. Corri os olhos pela igreja apinhada. As pessoas estavam aborrecidas e, tal como eu, olhavam em volta. Sentia-se um perfume intenso de flores, um odor a roupas novas. Gigliola estava bonita e Carmela Peluso também. E os rapazes não lhes ficavam atrás. Enzo e, sobretudo, Pasquale pareciam querer demonstrar que ali, no altar, ao lado de Lila, teriam feito melhor figura do que Stefano. Quanto a Rino, enquanto o pedreiro e o vendedor de fruta e hortaliça se encontravam ao fundo da igreja, como sentinelas do bom êxito da cerimónia, ele, o irmão da noiva, quebrando a ordem dos alinhamentos familiares, fora instalar-se ao pé de Pinúcia, na zona dos familiares do noivo, também ele impecável, com seu fato novo, um sapato cerrulo nos pés, que luziam tanto como o cabelo cheio de brilhantina. Que pompa! Era evidente que todos os que receberam convite não quiseram faltar, comparecendo, aliás, vestidos com todo o luxo. Facto que, por aquilo que eu sabia, por aquilo que todos sabiam, significava que não poucos, a começar talvez por António, sentado a meu lado, tiveram de pedir dinheiro emprestado. Nessa altura olhei para Silvio Solara, corpulento, de fato escuro, em pé ao lado do noivo, com muito ouro a cintilar nos pulsos. Olhei para a mulher, Manuela, vestida de cor-de-rosa, coberta de joias, estacionada ao lado da noiva. Era dali que vinha o dinheiro para aquela pompa. Morto Don Aquile, aquele homem de tez arrocheada, olhos azuis, grandes entradas, e aquela mulher magra, de nariz comprido e lábios finos, é que emprestavam dinheiro a todo o bairro. Ou melhor dizendo, Era Manuela que geria os lados práticos dessa atividade. Famoso e temido era o livro de registro de capa vermelha, em que ela anotava quantias e prazos. Com efeito, o casamento de Lila era um negócio, não só para o florista, não só para o fotógrafo, mas sobretudo para aquele casal, que, entre outras coisas, fornecera também o bolo e as lembranças do casamento. Reparei que Lila nunca olhou para eles. Nem se virou sequer para Stefano. O seu olhar esteve sempre fixo no padre. Achei que, vistos assim, de costas, não era um casal bonito. Lila era mais alta, ele mais baixo. Lila espalhava em redor uma energia que ninguém podia ignorar. Ele parecia um homenzinho apagado. Lila mostrava-se extremamente concentrada, como se fizesse questão de compreender perfeitamente o que significava aquele ritual. Ele, pelo contrário, de vez em quando virava-se para a mãe, ou trocava risinhos com Silvio Solara, ou coçava levemente a cabeça. A certa altura senti-me ansiosa. Pensei, e se Stefano realmente não fosse aquilo que parece? Mas abandonei esse pensamento por dois motivos. Em primeiro lugar, ambos os noivos disseram o sim de modo límpido e claro entre a comissão geral e trocaram alianças, beijaram-se e eu tive de me convencer de que Lila já estava casada. E depois aconteceu que de repente desviei a atenção dos noivos. Lembrei-me de ter visto toda a gente, exceto Alfonso, procurei-o com os olhos entre os parentes do noivo e da noiva. Localizei-o ao fundo da igreja, quase escondido por uma coluna. Acenei-lhe, ele respondeu, veio na minha direção. Mas atrás dele apareceu esplendorosa Marisa Sarratore. E logo a seguir, magro, de mãos nos bolsos, despenteado com o casaco e as calças coçadas que levava para a escola, Nino. 59. Seguiu-se um confuso aglomerado em torno dos noivos, que saíram da igreja acompanhados pelos sons vibrantes do órgão e pelo flash do fotógrafo. Lila e Stefano pararam no adro, entre beijos e abraços, o caos dos automóveis e o nervosismo dos familiares que tinham de ficar à espera, enquanto outros, nem sequer do mesmo sangue, mas mais importantes, mais amados, mais ricamente vestidos, as senhoras com chapéus extravagantes, entravam de imediato nos carros e eram levados já via Horácio, ao restaurante. Alfonso estava muito bem vestido. Nunca o vira de fato escuro, camisa branca, gravata. Sem as modestas roupas da escola, sem a bata da charcutaria, não só me pareceu alto para os seus 16 anos, como de repente também fisicamente diferente do irmão Stefano. Estava mais alto, mais esguio e bonito. Achei-o parecido com um bailarino espanhol que vira na televisão. Olhos grandes, lábios carnudos, sem sinal de barba por enquanto. Marisa, pelos vistos, atrelara-se a ele. A relação crescera. Deviam andar a encontrar-se sem o ter dado por nada. Alfonso, apesar de me ser tão dedicado, deixara-se levar pela cabeleira encaracolada de Marisa e pela sua tagarelice incessante, que o dispensava, a ele, que era tão tímido, de preencher os vazios das conversas. Eram namorados? Duvidava ele ter-me-ia dito. Mas as coisas estavam claramente a correr bem, pois até a convidara para o casamento do irmão. E ela, para obter a autorização dos pais, arrastara Nino consigo. Portanto, ali estava ele, no adro da igreja, o jovem Sarratore, completamente deslocado, com as suas roupas coçadas, alto demais, magro demais, cabelo comprido demais e despenteado, as mãos demasiado mergulhadas nos bolsos das calças, com o ar de quem não sabe onde se há de meter, de olhos nos noivos, como toda a gente, mas sem interesse nenhum, só para pousá-los em qualquer coisa. Essa presença inesperada contribuiu muito para a desordem emotiva daquele dia. Cumprimentámo-nos na igreja, um sussurro apenas. Olá, olá. Nino depois foi atrás da irmã e de Alfonso. Eu fui agarrada firmemente por um braço pela mão de António e, embora me libertasse imediatamente, acabei por me encontrar na companhia de Ada, Melina, Pasquale, Carmela, Enzo. Agora, no meio do burburinho, enquanto os noivos se metiam num grande automóvel branco juntamente com o fotógrafo e o ajudante para irem tirar fotografias ao Parco della Rimembranza, fiquei ansiosa, receando que a mãe de António reconhecesse Nino, que lhe lesse no rosto algum traço de Donato. Mas foi uma preocupação infundada. Núnzia, a mãe de Lila, levou-a consigo, muito esmorecida, juntamente com Ada e os filhos mais pequenos, para um automóvel que logo se afastou. Na verdade, ninguém reconheceu Nino, nem sequer Gigliola, nem Carmela, nem Enzo. Nem repararam em Marisa, embora ela conservasse traços da menina que fora. De momento, os dois charratórios passaram completamente despercebidos. E, entretanto, António empurrava-me na direção do automóvel velho de Pasquale e juntaram-se-nos Carmela e Enzo. E já nos íamos embora e não sabia dizer senão: onde estão os meus pais? Esperemos que alguém lhes dê atenção. Enzo respondeu que os vira num carro qualquer, portanto não havia mais nada a fazer. Arrancámos e mal tive tempo de lançar um olhar a Nino, ainda parado no adro com uma expressão desorientada, junto de Alfonso e Marisa, que falavam um com o outro, e perdi-o de vista. Fiquei nervosa. António, sensível às minhas mudanças de humor, sussurrou-me ao ouvido. O que foi? Nada. Alguma coisa te aborreceu? Não. Carmela riu-se. Aborreceu a Alina ter casado e ela queria casar-se também. Então e tu, não querias casar também? Perguntou Enzo. Eu, se dependesse de mim, casávamos já amanhã. E com quem? Eu bem sei com quem. Caluda, disse Pasquale, que a ti ninguém te quer. Descemos em direção à marina. Pasquale conduzia com garra. António afinara-lhe o carro tão bem que ele tratava-o como um carro de corrida. Lançava-se, fazendo um grande estrépido e ignorando os solavancos devidos às estradas em mau estado. Aproximava-se a grande velocidade dos carros dianteiros, como se quisesse abalroá-los, travava poucos centímetros antes de lhes bater, guinava bruscamente e ultrapassava-os. Nós, as raparigas, soltávamos gritos de terror ou fazíamos recomendações indignadas que o faziam rir e o estimulavam a fazer ainda pior. António e Enzo nem pestanejavam. No máximo, faziam comentários pesados acerca dos automobilistas vagarosos, baixavam o vidro e, enquanto Pasquale os ultrapassava, gritavam insultos. Foi durante esse percurso até à Via Horácio que comecei a sentir-me claramente uma estranha, que a minha própria estranheza tornava infeliz. Crescera com aqueles rapazes, achava os seus comportamentos normais, a sua linguagem violenta era a minha. Mas havia 6 anos que seguia diariamente um percurso que eles ignoravam completamente e que eu, pelo contrário, enfrentava de forma tão brilhante que revelara ser a mais competente. Com eles não podia usar nada daquilo que aprendia todos os dias. Tinha de conter-me, de certo modo, autodegradar-me. Aquilo que eu era na escola, ali era obrigada a pô-lo entre parênteses, ou a usá-la à traição para os intimidar. Perguntei-me o que fazia eu naquele automóvel. Estavam ali os amigos, é certo, estava o meu namorado, íamos para a festa de casamento de Lila. Mas essa festa, precisamente, confirmava que Lila, a única pessoa de quem eu ainda precisava, apesar das nossas vidas divergentes, já não pertencia àquele mundo. E faltando ela, qualquer ligação entre mim e aqueles jovens esgotara-se. Então por que não estava na companhia de Alfonso, com quem partilhava a origem e a fuga? E sobretudo, por que não me detivera para dizer a Nino: fica, vem ao copo d'água, diz-me quando sai a revista com o meu artigo, vamos falar os dois. Vamos escavar uma toca que nos ponha à parte desta forma de conduzir de Pasquale, da sua vulgaridade, dos tons de voz violentos de Carmela e de Enzo, e também, sim, também, de António